Coming through. Well, the politician's not for me, and the clones are not for me. Everybody's got their own agenda. Soda, gun, bubble gum, pop rock for free. Making out with the pros and cons, making light out of dark belief. Show me all of your toys and riches. We'll be right back.

anomaly of these animals and plant life. They went before humans, and then we kind of came up last. So sometimes I think about animals that are extinct, they're just going on to another world. And it's those stupid humans that will be emerging out last again. All the life that we managed to get rid of by our pollution and our greed, they just move to the next world. Then we just come along again. Thank you. Lord, I just wanna say I'm thankful for everything you've ever done. But sometimes I just don't get it. I don't understand why I do what you do. I take all these innocent people. What am I supposed to do now? Take me instead. Take my family. Why not just end it for me right now? Got no one. I don't know what to do anymore. But I hope you keep looking out for me. God, please answer until me. The day I come home. It's a battle within which I'll never win. If I get through this, I promise to never sin again. If I live through this and you give me a second chance, I'll keep a straight back. Never retrace my path, I forget the past, never look back. Always keep on track and always do the math. Off the bat, I can say I got no friends, all alone. So when I'm awake in the morning, I've got no one. I look around and see happy couples, knowing they're humble. Look through my life and all I see is misfortune and trouble. I'm a nervous wreck, yet you're left strong. My heart's been broken to pieces and stepped on. You were always there for me, better and for worse. Better yet, you were the first, should've left me while I was hurt. Now I'm down the road crying in the rain, trying to regain my name by trying it all over again. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. I'm just a kid, confused and misled. Sit in darkness, listen to the voices in my head. The noise said I'm next to be dead, but God wouldn't take my life until I take theirs. We're all human, learning from our mistakes. Life is one long dream. Death comes when you awake, and I'm far in this nightmare. I gotta live, I gotta see my kids and meet my final chick. Why is our relationship love and hate? Because we love to hate each other and at the same time hate to love each other. I'm just like every other person, you know, with emotions bottled up, which I just can't show. When it grows within, I do this all for you. Till it becomes too much to take and I take it out on you. If it wasn't for you, I would be gone. End up lost, I pay the price for living, but I can't afford the cost. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. I look up to you more than anyone else, and when I'm struggling, you're the one I come to for help. When I'm down and no one's around, you're always beside me, watching me without making a sound. It's a sense of security when the times are hard. You'll always be with me until my number is called. No matter what happens, no matter what I do, you look past the lies and always search for the truth. You made me honest, loyal, and keep me to my word. Even when I'm hurt, you keep me right down and hurt. It's a love I can't describe, a vibe that can't be tried, it can't be right. I think about us every other night. It's too perfect to be true, but on the other hand, I'm mad because you're two-faced and you'll never understand. You put me through hell even when I'm in a situation where my heart's racing. I keep pacing, patiently waiting for the day. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. I'm going down the road all alone and I can't find home. Freezing in the cold, no one knows what I've been through. If I could only show how much I love you. Este som não passa de uma reflexão. Mentes passados levados pelo nosso coração. Mentes baseados em EPK e Fundação. Reflexões e sonorização. Este som não passa de uma reflexão. Momentos passados levados pelo nosso coração. Mentes baseados em EPK e Fundação. Reflexões e sonorização. E sonorização. Já, EPK e Fundação, boy. Reflexões, reflexões. MPK para Fundação. MCs só dizem blá blá blá. Bifam comigo por trás e na minha frente dizem Lancelot, olá. Olá para todos vocês, muito bom dia. Faça favor, sentar e escutem minha poesia. Dia após dia, morte nos visita. E com a sua voz, qualquer um de nós, ela decapita. Diz, evita conflitos, trilhos, atritos esquisitos. E não recuso o sexo só porque a tipa é uma pita. Aplica a filosofia zen no beat, segredo da street. E girai sempre com a tua clique e a tua shot. Click, click. Às vezes encrava e agarras no cano e atacas com uma coronhada. Palavra do Lancelot, a certidão dobra. mórbido, verbal, código mórbido, como um Drácula. Fala lá de mim na internet, na tua maquete ou mixtape. Foco o teu rap, mete na tua tete, que o nosso rap não tem comparações. Em PK, Lancelot, em tempo de reflexões. Em tempo de reflexões, vou AGR. As minhas ações fazem-me refletir. Olhar para o espelho faz-me pensar que tenho de agir. Mesmo por vezes só me apeteça fugir para um lugar onde possa ficar sozinho, a fumar a minha stone e a pensar em tudo o que fiz. Ao lado de quem amo tanto, sinto a falar de ti, meu amigo. Talvez um dia eu possa vir a estar contigo, mas por enquanto eu fico no meu quarto sentado a um canto, a pensar em tudo o que foi passado. Ao lado das pessoas que amo tanto, obrigado, meu mano, tu sabes quem és. Para toda a gente que me apoiou, eu dou zero numa escala de 0 a 10. Pois vocês falem mais, qualquer bem material. E hoje eu reflito sobre tudo o que fiz de mal. Será que estou arrependido? Talvez sim, talvez não. Tudo o que fiz hoje não passa de uma reflexão. E então eu sigo em frente em cago em quem me quer foder. E depois de muito refletir só consigo dizer: FBK, mais um momento de inspiração. Nosso special guest, Lancelot, fundação. Reflexão em ação da construção de mais uma história. Rimas, versos, poesia, dia a dia, uma vitória. Olhar para o passado formam reflexões. Com o passar dos anos, com o passar das situações, fomos amadurecendo, dando fruto de maturidade. Desenvolver nosso estilo, demonstra criatividade. Para trás ficam as trocas dos livros pelas datas, alterando aulas chatas, claridade incompleta. Falta-me encontrar a chave certa para o meu caminho, mas não é sozinho. Tenho movimento perfeito ao meu lado. Em vocês eu acredito, em vocês eu acredito. Combatente, combatente, assim eu recordo o presente e o passado. De cenas que vivi nesta shit, estou cansado. Por mais que vá tentando, o tempo não recua. Posso refletir, mas o relógio continua. Quem acha sem pensar, por vezes se arrepende. O erro já faz parte, é com ele que se aprende. Eu vivo cada dia consciente do que faço. Assim eu sigo em frente, calculando cada passo. Procuro ao saber, não procuro facilidade. Enfrento ao desafio, demonstrando qualidade. O tempo já é escasso, aproveita o que tens. Por isso para e pensa naquilo que obtens. Foram dias e dias, utilizando a reflexão. Movimento perfeito, Lancelot, fundação. Lancelot, fundação. Revoltado, analisando tudo o que passei, que vivi. Momentos mal passados, mas nunca desisti. Estou aqui para ti, para todos os que quiserem ouvir. É PK e fundação, underground a surgir. E são estas produções que me dão alegria para viver. Porque nesta vida a esperança é a última a morrer. E continuo o meu caminho sem olhar para trás. Por vezes é difícil, mas eu sei que sou capaz de enfrentar todos estes problemas. São cenas dia a dia, reflexões, teoremas que nesta vida encontramos constantemente. Nunca desistas, luta vai em frente. Nunca desistas, luta vai em frente. Este som não passa de uma reflexão. Momentos passados levados pelo nosso coração. Momentos baseados em MPK e fundação. Reflexões e sonorização. Este som não passa de uma reflexão. Momentos passados levados pelo nosso coração. Momentos baseados em MPK e fundação. Reflexões e sonorização. E sonorização. E sonorização. MPK e Lancelot, boy. São apenas reflexões. São Pina Produções. Combatente SP, One Love. Este aqui é para Street, Chance City. Desde puto vários problemas rodeavam o pico. Eu era novo, se ainda me lembro, tinha para ir um chico. Anos de idade, fui crescendo, vendo a realidade. Aprendendo, observando cada dificuldade. Olhava para a cota e via as lágrimas de desespero. Tempestades de problemas caíam o ano inteiro. Era uma família enorme, vivendo debaixo do mesmo teto. Sem contar com os netos ao todo, nós éramos sete. Era minha cota, três irmãs e dois cunhados. Três sobrinhos e um irmão, na altura estava agarrado. Tanto problema em casa, eu já não aguentava. 99% do tempo estar ausente, eu tentava. Por outros lados eu procurava outra family. E foi aí que encontrei nas ruas da Odyssey. Foi na street muito, eu vivi muito, eu aprendi. Eu me tornei em quem sou hoje, ao SP. Foi na street onde eu aprendi a aprender. A realidade verde, a sociedade onde estou a viver. Foi na street que encontrei o meu verdadeiro caminho. E aprendi que eu nunca estou sozinho. Onde eu descobri a amizade e o seu valor. Foi na street que descobri este meu grande amor. Foi na street que me preparou para enfrentar a vida. E é na street que por vezes encontro a saída. Para os momentos mais turbulentos que encontro pela frente. Por isso dedico para toda a gente SB combatente. Este é para a street. Escuta bem cada frase, escuta este. Portanto, este som é para todo o people da street. Para todo o b-boy, DJ, bater e MC. Para todos os que na street procuram um abrigo. Este people todo, eu sou digo one love. Este som é para todo o people da street. Todo o b-boy, DJ, bater e MC. Todos os que na rua procuram um abrigo. Para todo o people da street. por dizemos one love. Deixa só para todo o people on the street, todo o people DJ, right the EMC. Todos os que na rua procuram um beat para people, dizemos one love. Aí eu falo do que sei e também do que vivo, juntamente com esse SP continuo agressivo a viver entre o medo, a raiva, o ódio, o pavor. Poucas são as vezes que eu saio vencedor. Com isto eu aprendi que não posso recuar, olhar para a frente sem nunca hesitar. Por vezes a esperança começa a escassear. O meu nome é combatente, não me deixe derrotar. Aquilo que eu sei aprendi com a life, experiência e eficácia, aluna Tuga Life. Estudando a matéria sempre 100%, cuspindo esta raiva que vem cá dentro. É na rua que me foco e apenas no que vejo. Um dia irei vencer, é aquilo que desejo. Assim eu vou estudando o resumo do passado. Um dia saberão que é viver revoltado. A experiência diz que a life se apodera dos vencidos, que levaram a fugir e no fim foram fedidos. Eu choro, eu grito, eu luto, eu falo. Apesar de tanta merda, motherfucker, não me calo. Assim eu conto a história que observo diariamente. É dura a realidade, nos foca lentamente. Cuspindo neste beat, SP combatente. SP combatente. Esta soma é para todo o people on the street, todo o b-boy DJ, lá tem EMC. Todos os que na rua procuram um beat para o people, todo dizemos malado. Esta soma é para todo o people on the street, todo o b-boy DJ, lá tem EMC. Todos os que na rua procuram um beat para o people, todo dizemos malado. Para o street, malado, SP e competente. Sabes como é que é sempre um competente. Uma love é da street para o people todo. Chega o som, som. Thank you.